Em tempos quase imemoriais, ia 200 se cria no nosso, na nossa região para a ovelha bordadeira e a churra mondegueira. Um instalado em Gouveia, outro instalado em Tondela. Infelizmente, estes 200 se cria foram extintos pelos governos, já nem sei qual foi, nem interessa agora também para a causa saber qual, e isso criou algumas dificuldades na própria compra de raças autóctones para a produção do queijo Serra do Leite e consequente produção do queijo Serra da Estrela. Em pouco mais de 10 anos perdemos, talvez, se eu moro aqui numa traiçoa, mais de 50 mil animais. Ora, todos nós sabemos que para haver queijo da serra tem que haver produção de leite dessas duas raças autóctones. E se não existirem, diminui consequentemente o leite e a produção do queijo, que é um dos equilíbrios gastronómicos da nossa região.